andrecidismoral.com.br. 1, 2, 3, 5, 5. Sacra Produções, o homem do povo. E a 3PM empurrando tudo. Adelso Pagodão. Anão no teclado. Oi, eu e meu amigo Brian fizemos uma festinha. Trouxe vodka, tequila, elas vão ficar louquinha. No paredão mais um hit pras novinhas que é rabuda. Rabo sobe, rabo desce, na colé da sua conta. Dois, no paredão com a bunda. No paredão com a bunda. No paredão com a bunda. No paredão com a bunda. No paredão com a bunda. No paredão. E agora, vai no chão, vai no chão. André Cidiz, o mural de Ibi Coala. No paredão, no paredão, no paredão, no paredão. Chora viola. Eu quero duas mulheres no palco, por favor, duas mulheres. Duas. Venha, venha, venha, venha. Venha, venha, venha, venha. Tchubi tchá, tchubi tchá, tchá. Tchubi tchá. Respeita o menor. Vai. 9, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5. Saca Produções, o homem do povo. Oi, diga de mim. Ei. Como é seu nome? Ariane. Como é seu nome? Oi? Camille. Camille, como é seu nome? Emily. Emily? Oi? Empina o bumbum. Empina o bumbum. Empina o bumbum. Empina o bumbum. Oi? Do paredão mais um hit das novinhas que é a bunda. Do paredão com a bunda. Do paredão com a bunda. Do paredão com a bunda. Do paredão com a bunda. Do paredão com a bunda. Do paredão com a bunda. E agora? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi? Bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eita, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Chora, viola. É isso, hein? Coisa boa, arrasou. Oi. Sucesso. Oi. Oi. Oi. Oi. Sensualiza. Senta. Sensualiza, sensualiza. Imagine você fazendo sexo. Imagine. Sensualiza, sensualiza, sensualiza, sensualiza, sensualiza. Isso. Oi, no paredão mais um hit. Vai no chão, no chão. Oi, no paredão com a bunda. No paredão com a bunda. No paredão com a bunda.